O Sr. Vereador trouxe esta proposta, mas nós já estávamos preocupados e já tínhamos lançado esta equipe e, por isso, de qualquer maneira, a proposta de constituir esta comissão acho que já está constituída. Faremos agora os relatórios de cada associação, mas não é só fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico é fundamental para ver da legalidade e a seguir devemos fazer outra coisa, que é uma ação, que vai ser mais importante, propostas de solução e depois apoio da Câmara Municipal, porque estas coletividades não têm meios para fazer com certeza abrir portas de emergência. A Câmara Municipal terá também determinar uma verba, depois deste diagnóstico e deste plano de ação estar feito, para encontrarmos estas soluções e também fazermos alguma formação nos dirigentes, até porque os dirigentes também, e não vai haver dúvida nenhuma, que os diretores destas coletividades, que servem as coletividades muitas vezes, quase sempre, com o seu trabalho, gastando até o seu próprio dinheiro,